sacola, sapato sem meia, calça apertada, cabelo assinado. Esse cara é transeado, diz que é tudo isso, e só dança pra bamba. Mas não é de nada, o coitado não dança em samba. O que é que tem? Eu tenho calça de salsa. Calça apertada, cabelo do lado, isso do pé transeado, sapato seguido. Calça apertada, cabelo do lado, e essa calça é transeado, diz que é tudo isso. Isso dança na bamba, mas não é nada. O coitado não dança em samba. Tarumã 87,9. Você falou, é magoar. suave.